montanha de Deus, no deserto o povo a esperar. O Sinai se ergue, a luz a brilhar. Moisés sobe, o chamado a ouvir. Eu sou o Senhor, venho aqui para agir. As asas de águias me trouxeram a ti. Vós sois meu povo, chamado a servir. Se ouvirdes minha voz e guardardes bem, sereis minha herança, sempre amém. Ó Israel, ouça o que eu direi. Reino sacerdotal, eu sou o rei. Santificai-vos, preparai-vos pra mim. Na nuvem e no fogo eu estou. Aos pés do monte, o povo a tremer, trovões e relâmpagos, ninguém a conter. Moisés intercede, a voz a clamar. Senhor, não deixe o povo a perecer. A palavra ecoa, o pacto selado em cada coração, um sonho guardado. Se diligentemente ouvirdes, então sereis meu tesouro em toda a nação. A subir, mas guardai os limites, não podeis transgredir. Moisés e Arão juntos a subir, a glória do Senhor nos faz emergir. Reino sacerdotal, eu sou o rei. Santificai-vos, preparai-vos pra mim. Na nuvem e no fogo eu estou a vir. É Israel. Presença divina, vamos viver.